Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que segue Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde.